Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs. Truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. 21 gigawatts! Para nerd. Para nerd. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Ela é a dona de tudo. Ela é a rainha do lar. Ela vale mais para mim que o céu, que a terra, que o mar. Ela é a palavra mais linda que um dia o poeta escreveu. Ela é o tesouro que o pobre das mãos do Senhor recebeu. Mamãe, mamãe, mamãe, tu és a razão dos meus dias. Saudações maternas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 32º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Só te me sinto criança. Mamãe, mamãe. Neste episódio, já que acabamos de passar pelo Dia das Mães, quero fazer um episódio dedicado às mamães. Estou aqui com três queridos amigos e nós vamos contar histórias de nossas mamães. Para começar, vamos começar pelos mais velhos, né? Afinal de respeito é bom, eu gosto. Estamos aqui com Fábio Aissar, também conhecido como Fat Frog do podcast. Sou eu, Fat Frog, como já fui devidamente apresentado, né? É um prazer estar aqui no Paranerdia! E aí, querido, como é que tá as coisas lá no podcast? Tudo tranquilo? Beleza? Como é que estão as brincadeiras? É, tudo tranquilo, sabe como é que é? Sempre aquela lesma lerda, é isso aí. Aliás, eu adorei o episódio do Nunca Antes na História desse País com o Nerd Undertal, cara. Eu caí muito na gargalhada no meio da rua, cara. É, cara, o Nerd Undertal é uma figura, bicho. Foi muito legal. Junto com um camarada que só fala bobagem, com a gente que também só fala bobagem. Teve que dar um episódio daquele, né? Como foi dito lá, no encontro de velhos, né? É que, assim, é o encontro das pessoas que tiveram mais experientes, né? Digamos assim. Praticamente o Matusacast, né, cara? Já que você se manifestou, este querido senhores é Renan Miura, também conhecido como Zyder, do Lagcast, o podcast mais lagado da Galáxia Perdida. Saudações, Zyder. Ah, e todos conectados aqui, né? E além do Zyder, para aumentar ainda o time da galera do Lagcast, temos aqui meu querido amigo, o Senhor B. Saudações, Arthur. Opa, e aí, gente? Tudo tranquilo? Bom, como essa é a primeira participação dos três aqui no Paranerdia, então eu vou começar com uma perguntinha de praxe. Fat Frog, és nerd, geek ou normal? Eu sou nerd desde pequeno, depois de um tempinho eu passei pelo mundo geek e, pra te ser sincero, cara, hoje em dia ser nerd é ser normal. Então, cara, acúmulo de função. Zyder, mesma pergunta. Eu tenho que incrementar um pouco mais, porque eu sou nerd, eu sou otaku, né? Tem aquelas minhas coisas, minhas partes geeks, porque não vivo sem computadores, sem nada dos meus eletrônicos, qualquer coisa, eu não vivo sem. E eu sou normal, porque qualquer pessoa estranha é normal. Hoje em dia todo mundo é estranho, né? Por pior que seja. Oh. Ou melhor, né? Senhor B? Cara, eu sou nerd, sim, mas eu, como o Zé falou, que é nerd, otaku, eu sou nerd e gamer. Então foca no videogame. Panqueiro! Ok, ok. Isso, se vocês tiverem coragem, eu recomendo sim o episódio de Punks e Funkeiros do Lagcast, que apesar do absurdo do tema, tá um cast, como diria o tio Léo Lopes, foda bagarai. realmente muito bom mesmo. Vocês estão de parabéns por esse tema. Apesar de eu ter, inclusive, ativado um troll mode na hora de mandar o e-mail, não sei, mas é necessário. Eu tinha que extravasar, senão eu não ia conseguir escrever nada naquele e-mail. Foi legal, eu dei um grito gostoso naquele e-mail. Tu aproveitou, não aproveitou? Aproveitei. Aproveitou. Eu sabia que tu ia aproveitar. Eu fiz, eu não, essa parte aqui é pro Zyder ler, cara. Nem que seja só esse pedaço. Vamos fazer um Jabazex, né? Que Jabazex é bom. Vamos fazer um Jabazex inicial. Fat Frog, onde nós encontramos o seu podcast? Cara, a gente já foi indicado aí, né, muito bem indicado por vocês, né, a gente ficou super honrado aí, e vocês nos encontram aí em www.bodcast.com.br, apareçam por lá. Muito bem, Arthur e Zyder, ou Zyder e Arthur, vou primeiro que depois o Arthur complementa com mais 200 casts, né? Então, podem entrar lá no Likecast, nosso podcast sobre tudo que tem coisa nerd, não nerd, agora até estamos começando a colocar coisas polêmicas que está fazendo sucesso. Ali no www.legcast.com.br. E o senhor B, além do Legcast, tem mais outros 5 ou 7 podcasts, né? É, mas vamos falar dos ativos, né? Os ativos que eu estou participando sempre aí, né? O quinzenal e o outro semanal. O quinzenal é no Melo X, é o Papo de Nudo, que a gente conversa sobre. E o semanal é sobre notícia, no Gurias Nerd, é o Pet Drop. E o Meia Lua X é sobre a Xuxa. Não. Meia Lua X é Papo de Nudo, Meia Lua X Podcast é pro Zabo. Tá bom. Bom, vamos voltar daqui a pouquinho com mais papos sobre nossas mamães, afinal de contas não fizemos nada disso até agora, depois da leitura dos e-mails, do Curioso Nerds e do Cine Nerd, vamos lá. Cadê o pendrive do Arthur? Antes dos e-mails e dos comentários referentes ao episódio 31, Recomendações de Filmes, vamos aos já famosos recadinhos. O primeiro deles, neste mês de maio, o Paranerd está fazendo aniversário! Diria que isso aqui ia se sustentar por um ano, hein? Impressionante mesmo. Tô preparando algo bem bacana pros próximos casts desse mês. Aguardem. Outro recado, o Paranerd agora tem domínio próprio. Se você ouve o Paranerd via feeds do iTunes ou pela página da Combo Podcasts, nossos parceiros, lembrem-se de que esse podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Acesse o blog e veja tanto os links relacionados deste episódio, como também os episódios antigos e posts variados. Outro recado, caso você queira dar uma sugestão, parabéns, apontar um paradoxo ou simplesmente comentar o que foi dito no episódio, mande-nos um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Repetindo, paranerdia@paranerdia.com.br. E-mails e mensagens de voz também são muito bem-vindos. Além do e-mail do Paranerdia, também existem outros métodos para você entrar em contato comigo. O Twitter do Paranerdia, obviamente, @Paranerdia. E a página do Facebook do Paranerdia fica em www.facebook.com/Paranerdia. Acesse a fanpage e clique no curtir. A partir deste momento, você receberá em seu mural no Facebook as atualizações dos posts do Paranerdia automaticamente. Mais um recadinho, o Paranerdia continua com seus links pro Submarino. Todos os itens do Momento Merchandising são links pro Submarino. Clique neles e compre o que você quiser. Qualquer compra feita a partir de um link do Paranerdia vai gerar uma comissãozinha aqui pro seu amigo Nerdmaster. Não é necessário comprar o que está sendo anunciado. E um último recadinho, este episódio é uma singela homenagem que eu, Alexandre Nerdmaster, fiz para o Dia das Mães e foi gravado num clima de bom humor e alegria. As piadas contadas nesse cast não devem ser levadas a sério e se alguém se ofendeu, eu já peço desde já humildes desculpas. Bom, recados dados, vamos aos e-mails e aos comentários do episódio 31. O primeiro e-mail que recebi foi de Cláudio, o dragão dourado do Omega Cast. Ele diz o seguinte: e aí, Mr. Nerdmaster? E aí, senhor dragão dourado? Cara, excelente episódio, gostei da lista, alguns desses filmes ouvi falar, mas nunca assisti, nem sei porquê. Mas escrevi não para te elogiar somente, mas também porque tem uma história engraçada sobre um dos filmes, mais precisamente, Spaceballs, ou SOS tem um louco solto no espaço. Eu assisti esse filme quando era bem garoto, um dia de verão que não consegui dormir e fui assistir uma dessas sessões de filmes na madrugada. Calhou de ser SOS tem um louco solto no espaço. Como era de madrugada, assisti sozinho, pois era o único acordado, e ri muito me controlando para não acordar ninguém. Depois disso, fui dormir e quando fui contar o que tinha assistido o filme, ninguém acreditou que tal filme existia. Procurei durante muito tempo nas locadoras e similares, mas ninguém tinha ouvido falar do filme e me convenceram que eu tinha inventado esse filme. E fiquei muito tempo acreditando que era coisa da minha cabeça, mas nunca deixei de procurar em lista de programações se ele ia passar de novo, mas a Globo nunca mais passou o filme. Só fui provar que existia o filme alguns anos depois, quando finalmente descobri que esse filme realmente existia, que se chamava Spaceballs e o nome no Brasil era SOS tem um louco solto no espaço. E isso faz só uns 3 anos. Mas somente no ano passado consegui achar um link para baixar com a dublagem da época e, na verdade, somente com o Paranerd descobri que existia o DVD, que já que passei por tudo isso, devia ser um filme extremamente pouco conhecido, e eu nunca acharia nem DVD, nem fita pensei que acharia. Morar em cidade quase sem nerd é uma birosca. Ômega abraços pra você, meu querido amigo Nerdmaster, e sucesso pra gente. Caraca, dragão, tu pagou de maluco por causa do SOS ter um louco solto no espaço? É sério isso, cara? Sensacional. Fico feliz de saber que o Paranerd te ajudou a achar o DVD desse filme, cara. E no DVD está a famosa dublagem clássica, não se preocupe com isso. Um ômega abraço pra você também. E para um mini Jabazex, acesse o podcast do Cláudio, que fica em www.omegastation.com.br. O próximo e-mail é de Bruno Costa, do Rio de Janeiro, e ele me disse o seguinte: para começar este e-mail, um grande abraço ao destemido líder Nerdmaster. Eu tenho 2 listas de top 10, uma que revela meu passado militar e outra de gosto pessoal mesmo. Top 10 militar: Destemido Senhor da Guerra, Rambo, Resgate do Soldado Ryan, Códigos de Guerra, Pearl Harbor, A Guerra de Hart, A Conquista da Honra, Bastardos Inglórios, Círculo de Fogo e Apocalipse Now. Top 10 pessoal: todos os filmes do 007, todos os filmes do Rocky, Disney Carros, Eu Sou a Lenda, Top Gun, Velozes e Furiosos todos, 2012, os 2 Tropa de Elite, filmes do Jack Chan e Jack Li na época do cinema chinês e Bullet. Meu caro Nerdmaster, um grande abraço, Semper Fi Ad Sumus. Valeu pelas listas, Brunão. Na verdade, a tal Top 10 Militar teve 16 filmes e a Top 10 Pessoal, 21 filmes. Se vocês quiserem ler os outros filmes das pequeninas listas do Bruno, deem uma passada no post do Paranerdia 31 que ele colocou as listas lá no comentário. Tem muita coisa boa. Tu mandou bem pra caramba, Brunão. E o último e-mail deste episódio é de ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Cosso, meu bom amigo do MasmorraCast e do Destino Poltrona. Ele tem 32 anos e mora em São Paulo, capital. Ele diz o seguinte: amigo Nerdmaster, parabéns pelas suas indicações de filme, que lista maravilhosa e cheia de curiosidades. Tropas Estelares eu assisti na sua estreia 3 vezes seguidas no mesmo dia, na época em que você podia ficar na sala para ver o começo do filme que perdeu, mas que muitos aproveitavam para rever um filme que tenham gostado. Robocop é um ícone da cultura pop mundial. Se foi até referência para uma série de tokusatsu, é extremamente respeitável. Mesmo sendo mais fracos, gosto das suas continuações, até da série de TV, que durou apenas 1 temporada, e de uma minissérie de 4 episódios com o personagem título. Star Trek, sem dúvida, é um dos melhores filmes de ficção já feitos no mundo. Tem gente que reclama do roteiro, mas eu o considero bem funcional e os atores colaboraram pela qualidade do filme. Não repreendo nenhuma coincidência do roteiro, pois foram necessárias. Minha listinha, só que com 5 indicações. Em primeiro lugar, De Volta para o Futuro, parte 2, pois é uma continuação muito boa, com algumas reviravoltas e mudança de visual quando fica mais dark. Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, que impressionou pelos efeitos visuais. A cena do T-1000 disfarçado de chão quadriculado foi genial. Aliens, O Resgate, que transformou um terror no espaço em ficção de ação com direito a um mecha na luta final. Em James Cameron, eu confio. Jornada nas Estrelas 4, De Volta para Casa, filme bem leve e engraçado, é o meu filme favorito da série clássica. E pra terminar, Galaxy Quest, Heróis Fora de Órbita, que assisti com amigos saindo numa convenção da Frota Estelar, com alguns deles caracterizados como oficiais da Frota. Pô, isso deve ter sido muito engraçado. Abraços e valeu! Muito maneiro, Eduardo. Cara, eu queria ter visto você e os teus amigos da Frota Estelar assistindo Heróis Fora de Órbita. Deve ter sido uma vergonha ali incrível. Muito obrigado pelo seu e-mail e pela lista, que tá realmente excepcional, cara. Só filmaço. Parabéns. E para o mini Jabazex do Eduardo, visitem o site Destino Poltrona, que fica no endereço www.destinopoltrona.com.br, e o Masmorra Erótica, onde fica o MasmorraCast, que fica em www.masmorraerotica.blogspot.com. Além desses e-mails, recebi vários comentários no Paranerd e na página da Combo. Quero então mandar abraços para o Franco, do blog Alguma Coisa de Cinema, o Simon Elessar, o Dazan Antiga, Lucas Yasumura, meu querido amigo da Árvore do Druida, o Bruno Costa e as suas listinhas gigantescas, Léo Arcana, Drug, o comentador de estimação da Combo, que o nick dele já denota que ele é um fã do Laranja Mecânica. Ele inclusive agradeceu muito eu ter colocado Laranja Mecânica na minha lista de recomendações. E a Cris Marques, do Fala Série Cris, que tentou 2 vezes comentar no Paranerdia, mas não conseguiu. Cris, quando isso acontecer, comenta na Combo mesmo, que eu leio lá, não se preocupa não. Eu tô tentando saber o que aconteceu para você não conseguir comentar lá no Paranerd. Bom, recados dados, e-mails e comentários lidos, vamos agora ao Cine Nerd e ao Curiosi Nerds. Vamos lá. Ei, Luke, eu sou seu pai. Respeito a luz, o Brasil todo está Curioso e Nerd. Para o Curioso e Nerds deste 32º episódio, eu pesquisei a respeito da origem do Dia das Mães. Uma americana chamada Anna Jarvis, no estado da Virgínia Ocidental, iniciou uma campanha para instituir o Dia das Mães. Em 1905, Anna, filha de pastores, perdeu sua mãe e entrou em grande depressão. Preocupadas com aquele sofrimento, algumas amigas tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe de Anna com uma festa. Anna quis que a festa fosse estendida para todas as mães, vivas ou mortas, com um dia em que todas as crianças se lembrassem e homenageassem suas mães. A ideia era fortalecer os laços familiares e o respeito pelos pais. Durante 3 anos seguidos, Anna lutou para que fosse criado o Dia das Mães. A primeira celebração oficial aconteceu somente em 26 de abril de 1910, quando o governador da Virgínia Ocidental, William E. Glasscock, incorporou o Dia das Mães ao calendário de datas comemorativas daquele estado. Rapidamente, outros estados norte-americanos aderiram à comemoração. Finalmente, em 1914, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que foi presidente de 1913 a 1921, e unificou a celebração em todos os estados, estabelecendo que o Dia Nacional das Mães deveria ser comemorado sempre no segundo domingo de maio. A sugestão foi da própria Anna Jarvis. Em pouco tempo, mais de 40 países adotaram a data. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Para o Cine Nerd deste episódio especial do Dia das Mães, eu quero recomendar duas comédias sensacionais que falam justamente sobre mães. A primeira delas é Jogue a Mamãe do Trem, interpretada por Billy Crystal, Danny DeVito e Anne Hathaway. Essa história conta... O filme conta a história de um filho submisso à sua mãe, no caso, o Danny DeVito, que aproveita de um professor de literatura para tentar corroborar um plano para matar a tal mãe dominadora que ele tinha. O outro filme que eu recomendo vocês assistirem, que é muito engraçado também, é Pare, Senão a Mamãe Atira, estrelado por Sylvester Stallone e Stanley Gretti. O filme narra a história de um policial durão, vivido por Stallone, que se vê em grandes confusões quando a sua santa mãezinha o visita no trabalho. Esses dois filmes são sensacionais e vocês devem correr atrás dele, apesar de que o Pare, Senão a Mãe Atira está um pouco difícil de ser encontrado por aí no mercado. Mas mesmo assim, eu recomendo os dois com certeza. Está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds, nerds e nerds. Estamos de volta! Muito bem. Senhores, Dia das Mães acabou de passar, né? Estamos no dia 10 de maio. Curtiram o Dia das Mães com vossas mamães? Como é que foi a situação? Fat Frog, como é que foi teu Dia das Mães? Te deram presente? Eu vou contar pra vocês que eu já ganhei presente no Dia das Mães, mas isso é uma história complicada de contar. É, cara, foi legal, cara. Dia das Mães foi legal. É, padrão aí, a gente passa com a mãe e tal. Aquela história, né? Nome de sua santa mamãezinha? Dona Elmira! É a senhora Fat Frog. É a Ram Master. Um beijo no coração da senhora, que a senhora deve ter caminho direto pro céu por ter que aguentar esta criatura. É, beijo também, deve ter mesmo, cara, que eu sou o filho mais tranquilo dela, imagina o resto. Caralho, são quantos irmãos? Somos em três. Cara. E eu sou o caçula, cara, eu sou o caçula, raspa do tacho. Cacilda. Diz ela que tinha uma massa pra fazer mais uns 4 ou 5, mas como era o último, raspou e deu essa merda toda aqui, entendeu? É pra você ver, os outros dois irmãos dele devem ser magrinhos, altos, sabe? Esse aí foi o mutante que apareceu na família. Renan, como é que foi seu Dia das Mães? Passou com mamãe? Não, passei sozinho em casa. Por quê? Horas longe de mamãe? Ah, eles se mudaram pro interior, daí não deu pra ir, né? Não deu pra encontrar. Como é que é o nome da mamãe? Alice. Dona Alice, um beijo pra senhora. Que esse moleque deve ter te dado um trabalho do corno. Tudo bem. Não, quando pequeno não, agora sim, né? Então está te dando um trabalho. É, o que aconteceu foi o seguinte: a mãe do Zayde fugiu de casa, tá ligado? Artuzinho, Bart, querido amigo, passaste Dia das Mães com mamã? Mas passei aqui, ainda moro com a mamã, né? A mãe, filha da mãe. Ué, pô, eu tenho 19, né, cara? Sou mais novo daqui, então. Certo. Nome da santa? Janete. Tá, Janete, expulsa esse filho de uma égua da casa da senhora. Manda esse filho da mãe arrumar a vida. Esse cara já tá com idade pra ser pai. Manda esse cara tomar vergonha na cara. É, Alexandre, eu me lembro agora de uma tuitada que o Quarto Sinistro deu uma vez. Ele falou o seguinte: pô, tô doido pra fazer 40 anos pra poder sair da casa da minha mãe e tal. É o caso aí. O Quarto Sinistro é uma criatura à parte da brasileira. Aquela, acho que aquele quarto dele é a entrada para outra dimensão, cara. Não pensou pra ele ser daquele jeito. Eu, obviamente, passei o Dia das Mães com minha mamã. E, aliás, uma coisa engraçada que sempre acontece comigo, que meu aniversário foi no Dia das Mães. Meu aniversário é 8 de maio, né? Aí, olha só. É. Aí o que que acontece? De 7 em 7 anos, acaba o meu aniversário. Aliás, de 8 em 8 anos, minto, meu aniversário cai no Dia das Mães, certo? E quando não cai, o meu aniversário é comemorado no Dia das Mães. Porque é aquele negócio, meu aniversário caiu, sei lá, na quarta-feira, no meio da semana. Quando é que a galera vai comemorar? Domingo. Dia das? Mamães. Mamães. E aí eu que me ferre, porque todo mundo comemora o Dia das Mães e ninguém comemora meu aniversário. Já tem, sério, acho que já tem uns 15 anos que eu não sei o que é comemorar aniversário, cara. Porque minha mãe ainda faz aquele jabaculê, né, do tipo: ah, não, estamos comemorando junto, meu filho. Nós temos festa pra você também. Ah. É igual Natal, né? Mas só quem ganha presente é ela, né? Eu tô um hobbit, cara. Eu faço aniversário e dou um presente. Só falta ter pé peludo, porque o resto eu sou um hobbit. É, feito. Dois cafés da manhã, aquelas coisas assim, normal, né, do hobbit. Certeza, pô, não tem nem como. Trouxe os senhores aqui pra gente, vamos assim dizer, rir um pouquinho com nossas mamães, ou delas, propriamente dito, né? Que todo filho tem aquelas historinhas do tipo: ai, mamãe, que mico você me faz passar, né? Aquelas vergonhas clássicas de filhos, né? E eu duvido que vocês não tenham, né? O senhor bem, inclusive, ainda deve estar tendo. Você... Aquelas mães que não perdem a mania, né, cara? Sempre tem aquela mania e não perde de jeito nenhum. Como começar com isso. Senhor B, qual é a mania que a sua mãe não perdeu ainda? Assim, tem muitas. Assim, tem uma que me envergonha muito, que é pequena, mas é um mico que fala. Agora ela tá perdendo um pouquinho isso. Eu vou até desmentir o que eu tava falando. Porque antes ela comia na rua e minha mãe em São Pedro da Aldeia, aqui, região dos Lagos, Rio de Janeiro. Então, tá meio, vamos dizer assim, meio capial e tal. Aí, vamos comer, come. Pô, escovar o dente? Não, pra quê? Aí começa a fazer aquele barulhinho com, entre os dentes, chupando a comida pra dentro da garganta. Pô, meio de shopping, assim, cara. Coisa bonita. Você com aquele sorriso amarelo. Meu pai é engraçado que meu pai fica com a boca aberta, assim, os caídos, olhando pra minha mãe até ela parar. Porra, é sacanagem com a tua mãe, cara. Fazer barulho com chupada de dente. Mas é verdade, cara. Então, assim, e uma outra maniazinha aqui que ela tem. Mas é mania que não me incomoda muito, mas incomoda mais meu pai. Por exemplo, imagina apocalipse na Terra, todo mundo destruído. Ela ia ser, tipo, mandante de alguma coisa, porque tudo que ela acha de bom e ainda presta, ela cata, pega aquilo, recupera de alguma forma e usa, de alguma forma, tá? Nossa, isso é uma virtude, porra, mas isso é uma virtude. Não, é uma virtude e tem limite, né, cara? Quando você tá andando de carro, ela fala, para. Para o carro, ela desce com uma cultura de quadro na rua. Porra. Pô, a tua mãe faz reciclagem, cara. Que mal tem isso? Reciclagem, pilhagem. Na invasão zumbi, ela vai consertar os zumbis, né? Ela vai recolher os zumbis e tratar como se fossem gatos. E aí, Zaider? Mania de mamãe? Mania? Pegar no meu pé. Pegar no teu pé? Isso não é mania, é obrigação. É isso mesmo. Trato de mãe. Tá lá, cláusula quarta. Pegue no pé de seu filho. É, tá no job description lá. Description dela, claro. Tinha alguma coisa que tua mãe faz ou fazia que te aborrecia muito? Fora pegar no teu pé? Assim, tem uma que é boa, apesar de que eu não... de eu reclamar, né? Não, é boa, assim... Uma coisa que manifestou depois que comecei a morar sozinho, sabe? Que, assim, eu não sou tão bom em limpeza, mas eu deixo, assim, mais uma coisa mais ou menos, né? Então eu acabei de varrer, passar pano, tudo. Ela chega em casa, ela fala, que bagunça, sujeira, tudo é essa, sabe? Eu acabei de fazer, mas ela acha que tá tudo sujo ainda. A mania de limpeza dela é, sabe, 120. Ou seja, a tua mãe é aquela neura dos comerciais do Bombril. É. Comerciais lá de produto de limpeza. Isso. É, cara, tem que entender que no RPG da vida de vocês dois, você tem cleaner de nível 10, ela tem cleaner de nível 50, né, velho? Ah, sim. Não, ela deve ter até mais, velho. Ela tem ainda bônus, né? Ela tem job 50 em limpeza de casa. Tem panela que eu lavo. Eu lavei 10 vezes a panela e não consegui tirar nada. Ela pega, ela brilha a panela. Aí você fica queixo caído, como? É, eu tinha uma forma que tava preta, por causa do forno, o forno tava indo pro saco, de repente jogou fora aquele fogão, né? Ela conseguiu brilhar ele e eu não consegui nem arranhar o preto do... Não. É, cara, habilidades mágicas, bicho. É, não, aqui, imagina, né? A cena, Zaider tentou limpar, não conseguiu, a mãe dele, ah, você não sabe limpar, eu vou limpar. Ah, é? Desafio, aceito. A minha mãe é bruxa. Vem por aí. E aí, Fat Frog, tem ainda, lembra de alguma mania de mamãe que você não gosta ou gosta, sei lá, de repente? Cara, eu teria uma lista grande pra falar, entendeu? Mas eu acho que uma coisa que ela faz ainda hoje é o seguinte: ela vai numa festa, ela leva um saquinho dentro da bolsa. Tá ligado? Então, passa a bandeja de salgadinho. Ela tranquilamente. Ela tem. Cara, ela tem uma habilidade manipulativa interessante. Ela pega. Você vê ela pegando salgadinho. Depois que a pessoa vai embora, você vê que tem uns quatro na mão dela. Como ela fez aquilo, você não sabe. Prestidigitação alto nível, entendeu? Não, ela tem duas coisas. Ela tem carisma alto e. Também job 50 também, né? Exato, cara. E aquela história, ela come um e vai o restante pro saquinho na boca, entendeu? Quando a gente chega em casa, né, ainda tem salgadinho pra fazer mais outra festa, tá ligado? Ela metade tem da negócio. Festa vem com você, né? Aquela coisa. Ah, com certeza. Aquela coisa, você vai na bandeja, né, sua mão cabe pelo menos 3 coxinhas, né? Você pega uma pra mostrar e as outras 2 escondidas embaixo, né? Pra dentro. Quando você come essa uma, as outras 2 caem no saco. É, vai com o indicador e com o polegar pegar uma, enquanto isso, os outros dedos, plau, dá aquela patolada e volta junto. Ela, acabamos de descobrir, a mãe do Fred Frog foi a mestra do Chris Angel. Eu faço isso também, mas geralmente eu consumo os 3 ao mesmo tempo, né? Não dá tempo de fuçar aquilo. Não. Ela ainda tem aquele negócio de alimentar a cria em casa. O problema é que a cria mais nova dela tem quase 50 anos, então porra. Aliás, falamos da mamãe de todo mundo, mas eu esqueci de falar da minha. A minha mamãe chama-se Serafina. O nome dela é esse porque ela é espanhola. Mas ela tem uma coisa engraçada com o nome dela, que se você chamar ela de Serafina, ela não atende. Ela só atende se você chamar ela de Sara. Sara? É Sara. Claro que se eu chamar de Sara, ela não atende, porque eu só chamo ela de mãe, né? Mas tudo bem. Mas não, se alguém chamar Serafina, nem te ligo. Não sei quem é. Vai se chamar Sara, oi, sou eu. Mas isso é intencionalmente ou não? Olha, é meio intencionalmente, meio distração da parte dela atualmente, mas quando eu era mais novo, eu acho que era coisa intencional mesmo, do tipo, oi, eu me chamo Serafina, mas me chame de Sara, por favor. Ela é espanhola, mas morria de vontade de ser Israel, é isso? Israelense ou paquistanesa, não sei, sei lá. Agora, quanto à mania que minha mãe tem, uma coisa engraçada sobre a minha relação com a minha mãe é que eu não moro mais com a minha mãe. Há muito tempo. Casei, tomei vergonha na cara, viu, Arthur? Tá bom. Tomei vergonha na cara, casei, fui morar longe de minha mãe. Eu moro em Niterói, minha mãe mora no Rio. Quem não sabe, são 2 cidades vizinhas, porém com uma baía de Guanabara de distância de uma pra outra. E aí, de vez em quando, como eu trabalho no Rio, às vezes eu tenho que dormir na casa da minha mãe. Quando acontece, por exemplo, de eu ter que sair do trabalho muito tarde pra estar de volta no trabalho de manhã cedo. Aí é sacanagem eu pegar Ponte Rio-Niterói a essa hora da noite pra de manhã cedo ter que voltar. Praticamente eu bater em casa, virar de costas e voltar pro trabalho. Então você igual a mim, mora na OLP, é isso? Mais ou menos por aí. Mais ou OLP é do outro lado da ponte, é. Do outro lado da ponte. Quando eu tenho que dar estas dormidas na casa de minha mãe, né? Ela me trata, cara, como se eu tivesse voltado a ter 5 anos. Eu chegar em casa, vai tomar banho, escova os dentes, lava o rosto. Isso é normal, né? Porra, cara, eu tenho 37 anos, caroto. Pelo amor de Deus, cara. A mulher me trata como se eu tivesse 5. Lava o rosto. Como se eu fosse o filho dela, né, cara? Bom argumento. Cara, a mãe de vocês, por acaso, ainda trata vocês como bebê de colo? Ah, pô, isso é mania de mãe, né? Somente das que tem o filho morando com ela, né, Arthur? Também. Regra básica, né? Não, imagina assim, cara, como você falou, vai vir depois de um tempo, vai demorar muito pra perder esse costume. Nunca vai perder. Jeito de matar a saudade, sei lá. É, né, de repente. Agora, uma mania da minha mãe, que essa realmente me emputece de forma absurda, ela, em vez de me perguntar se eu fiz alguma coisa, ela começa me acusando, do tipo, não fez aquilo que eu mandei, né? Tá, a minha faz isso também, cara. Que mãe não faz isso, cara? É uma terrorista, é. Não, não é terrorista, ela é, como é que fala? Tipo Bush, né? Estados Unidos. Vocês fizeram isso, não fizeram? Não tem nada, né? Mas fez. Pegar e disse, filho, você fez aquilo que eu te pedi? Não, olha lá, você não fez aquilo, né? Ela já, com aquele tom do tipo, você não fez, né, seu filho da fruta? Entendeu? Porra, cara, isso me emputece de uma forma, cara, que eu, às vezes eu tenho vontade de dizer, não fiz, só de sacanagem, só pra ver como é que seria a reação dela. Eu de vez em quando falo, não fiz, mesmo fazendo. Só ah, não, você não fez, você quer? Aí ela vai chegar, mas você não fez? Tipo, você fez? Eu fiz, eu falei que eu não fiz sacanagem. Teve uma vez que... Agora, pouco, essa última. Eu fui de viagem pra Curitiba, voltei. A sexta-feira de noite eu tinha aula de sábado de manhã. Então é aquela história, tive que dormir na casa da minha mãe, né? Beleza. Estou eu com duas bolsas de viagem. A minha bolsa de coisas de escola e a minha bolsa de roupas e outras coisas. Chego, primeira coisa que ela fala, antes mesmo de dar boa noite ou qualquer coisa: trouxe tudo que levou? Não. Metade desse lá contra os pobres que precisava de abrigo, de as coisas lá. Tem que falar, esqueci meus fins. Ai, pelo amor de Deus, não dá, cara. Mães, nós amamos as senhoras, mas, pô, nos poupa, por favor, nos poupa. Eu vou falar de uma engraçada da minha mãe aqui, que eu lembrei agora, é que ela fala que nunca viu ninguém fazer isso, sabe? Tipo assim, nunca vi disso que ela fala, né? Aí, tipo, ué, você deixa aí a roupa em cima da sua cama? Nunca vi disso. Tipo, eu deixei a roupa semana passada, sabe? Uma parada assim. A senhora tem que conhecer meus amigos, minha mãe. Não, você tem que conhecer eu semana passada, porque isso aconteceu semana passada, sabe? Não, uma coisa pior ainda é quando chega, ela fala: toma atitude de homem. O quê? Mas hein? Como assim? Ah, nem parece que é casado. Por que não parece que sou casado? Quer que eu vá embora? Quer isso? Não, ela me trata com carinho fenomenal. Ela já me chega, o bom dia ou boa tarde, boa noite dela é uma patada. Toma. Acordou? Agora sim, boa noite pra você, seu safado. É aquela coisa de mãe, né? Ainda mais mãe quando é avó também, né? Quando chega meu filho na casa dela, porra, é uma mudança gigantesca. Parece até esquizofrenia, né? Porque ela muda da água pro vinho, né? Do Arthur, querida mãe, neném, bebê. Aí eu chego, oi mãe. É nesse sentido, com esse eco, assim. Tchau, mãe, obrigado, viu? Oi também. Tô pra ver o dia que chegar meu filho, entrar correndo na casa e minha mãe bater a porta e não me deixar entrar. É que já entrou quem precisa, né? Eu estou sentindo que a gente tá entrando numa terapia de grupo aqui, entendeu? Esse vai ser um Paranerdia com certeza terapêutico. Assim, cadê o Pablo agora, cara? Não sei se vocês conhecem, eu já tomando a liberdade aqui da coisa, hein? Não sei se vocês conhecem um jogo chamado Outlaws, é um jogo antigo, sei lá, de 95, LucasArts, né? Da LucasArts, exato. E eu joguei muito aquilo, né? Dentro do jogo tem uma fala, quando você tá andando pra lá e pra cá, que fica o camarada procurando você, né? Ele pergunta, o camarada fica falando, where are you, Marshall? Né? Um negócio bacana. E eu joguei tanto isso na época que, né, minha mãe tava perto, a gente morava, o meu escritório era na casa dela, que até hoje, quando a minha mãe vem na minha casa, ela abre a porta e fala, where are you, Marshall? Ainda desse tipo, 200 anos atrás, where are you, Marshall? Aí, invariavelmente, ela vem, aí abraça, oh, meu filhinho, meu neném. Eu falei, porra, mãe, você tá de sacanagem. Pô, tua mãe, cara, parabéns pra ela, uma sacada nerd muito boa dela. Where are you, Marshall? Pô, ela... Se fosse hoje em dia ainda, né? Você jogando God of War, ela chega, fala, como é que é uma fala de God of War, Arthur? Zeus, your son has come and been... Ou então ela abriria a porta e falaria, Athena, you will suffer for this. Falando sobre mães, vamos passar um pouco pra minha esposa. Quando eu tô jogando o meu Play 2, sim, eu ainda tô na época do Play 2, desculpa, eu sou pobre. Aí eu não vá pro Play 3, é dica. Eu também sou pobre, não tenho Play 3. E o que que acontece? Tô jogando o meu God of War 1, que na minha opinião é o melhor dos três God of War ainda. E meu filho tá do lado vendo, né? Porque não tem como evitar que o moleque assista eu jogando. Quantos anos ele tem? 5. Ah. Aí tudo bem, God of War é um jogo violento. Bom, ninguém discute isso. Mas eu sou do partidário do negócio violência. Quando a gente explica pra criança que aquilo é fantástico, fantasia, é videogame, não é pra ser levado a sério. A gente explica o porquê que o boneco tá batendo no outro, tal e coisa, coisa e tal. Eu acho válido mostrar, não tem problema nenhum. A mulher na porta, desliga essa porcaria que vai estragar a criança. Estragar. Sim, isso não. Eu não, cara, eu já dei duas lâminas dos carros pro meu filho já, entendeu? Também já fui dar 30 também já, né? Saiu degladiando os cachorros. É, como é que tá, como é que está atualmente a relação vocês com suas mamães? Fat Frog já falou que a mãe dele só falta botar ele no colo e dar de mamar de novo, né? Porque é meu filhinho, meu bebê, meu neném. E tu, Zaider, como é que tá atualmente tua relação tu e tua mãe? Dependendo do dia, só falta round one, fight. Mas tem dia que é normal, sabe? Relação tranquila de mãe e filho. Cobrança, responde um pouquinho, daí faz, sabe? Tu também mora com a mãe ou não? Já faz mais de um ano que não. Ah, tá bom. Então. Ela fugiu de casa, lembra? Tem razão, tem razão. Né? Tua já assinou a carteira de trabalho da tua empregada, digo, da tua mãe? Não, cara, assim, elas são aqui, mas ela tá ali fazendo as coisas dela, eu tô aqui, entendeu? Eu vou ali, eu lavo uma louça, entendeu? Dou uma ajuda o outro. Mas, oi, bom, mãe, não sei o que, pai, conversa um negocinho ali, o outro, mas não é muito, ah, meu filho, não sei o que, nem moram eu. Moram juntos. Mãe, não é esse negócio. Eles moram juntos, eles falam oi em vez de falar bom dia, né? É que negócio, cara, é que eu nunca fui muito, muito afetivo com meus pais. Eu não sei porquê, é uma coisa minha. Mas aí, tá aqui, oi, mãe, bom dia, bom. Tá bom, bem, tá bom. Lava a louça, isso aqui, vai tirar a merda do cachorro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É o normal. Né? Eu quero perguntar pra senhora, sua mãe, se você faz essas coisas com essa boa vontade toda que você tá contando aqui pra gente. Não, é com um pouco menos, tipo, né? Um pouco menos, normalmente xingando um pouquinho por dentro. Ou por fora, né? Que a gente já viu isso. É, também. Não, mas aí é com o meu pai, aí o caso é outro. É, né? Dia dos pais, a gente fala sobre isso, né? Dia dos pais, tá aí. Eu acho que era até questão, de repente, de ver se ele tá com a mãe dele lá na casa dele, a gente chamava ela pra participar do cast. Não, não. Não, não, não, não, não, não. Não vai dar certo, não. Ela tá aqui, mas não vai dar certo, não. Principalmente porque dia desse eu cheguei aqui, ah, fui lá no boliche com um amigo meu, Fat Frog, tá aqui, tá, o Júnior e tal. Ah, Fat Frog, aí meu pai ficou olhando, sapo gordo? Que isso? Aí deu uma discussão isso, cara, foi um lero-lero, a gente chega aqui, ah, mãe, vem aqui, como gravar, tá gravando tal amigo Nerdmaster, Zayden do Fat Frog, ah, o Fat Frog, ela vai querer papar pra cacete. Vamos se empolgar. Já que o assunto podcast entrou na conversa, vocês já conseguem explicar para suas mães o que é um podcast? Cara, eu tive o prazer da minha mãe, do nada, vir esses dias comentar e falar assim, pô, cara, eu ouvi aquele episódio seu muito bom que vocês falaram, blá, blá, blá. Eu confesso que eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado. Minha mamãe ouviu meu podcast. Foi maneiro. Ela entendeu. Cara, o que acontece é o seguinte, minha mãe, ela é praticamente uma nerd mesmo. Entendeu? Ela manja de computador. Pô, tem muita sorte, cara. Ela não é uma pessoa nova. Não, claro, eu tive que ralar muito pra ela entender muita coisa. Mas o que? Ela se vira. Ela teve vontade, né? É, não, ela se vira muito bem. Entendeu? Ela achou meu podcast na internet e baixou e ouviu. E tá lá no MP3 dela, lá, amarradona, cara. Baixa os audiolivros dela e escambau. Ela é show de bola. Minha mãe é minha mãe, né, cara? Só que ela teve duas tentativas antes, né? Primeiro ela achou o Nerdcast e pensou que você era o Zagal lá, né? Daí, não é a voz do meu filho! Parece ele, mas não é a voz! Senhores, uma salva de palmas pra Dona Elmira, ela merece. Parabéns. Acho que a Dona Elmira é a Dona Serafina Bizarra. Do universo paralelo, né? Cara, mãe é uma analfabeta informática de só e carteirinha, cara. Só pra eu contar uma história. Não sei se vocês conhecem o JCast, que é o podcast do blog do JC. Que foi onde eu comecei a gravar podcasts, né? Aí o que que acontece? Tô numa conversa dentro do JCast, eu ainda tava gravando na casa da minha mãe. Isso foi uma das temporadas que eu tinha que gravar na casa da minha mãe, porque a minha internet era muito lenta. Aí, beleza, tô eu batendo papo com a galera tal e coisa. Claro que quem tá do lado de fora só tá ouvindo eu falar, como todo bom podcast tem que pagar essa pinta de maluco, né? Aí chega minha mãe na porta do quarto e fala: vai demorar muito com isso aí? Mãe, eu acho que ainda vai demorar mais uma hora, hora e meia. Por quê? Tô incomodando a senhora? Acaba logo com isso! Aí, claro que eu esqueci de mutar o microfone nessa hora. Aí foi pro erro número um. A galera, o Juliano Vasconcelos, chegou: cara, povo com a tua mãe, tal coisa. Aí é que eu soltei essa pérola. Cara, explicar podcast pra minha mãe é igual fazer um homem das cavernas atirar com raio laser. Parece impossível, cara. Ainda hoje a minha mãe chama podcast de essa babaquice que você faz na internet. É, a mesma coisa. Aqui em casa também você tem que parar com essas coisas que você faz na internet. Não tem. Não serve pra nada. Não sei o que você fica falando com os outros aí. Quem são esses? É, aquela coisa. Os amigos? A minha mãe entende, só que ela não gosta. Acha uma perda de tempo, mas entende. Pelo menos ela entende, né, cara? Não, ela entende que eu faço podcast, né, um programa, tudo. Mas ela não sabe mexer no computador, nada, né? Cara, minha mãe chega assim, uma coisa que eu falo: ó, mãe, vou gravar minhas paradas lá, não entra no quarto. Mesmo assim ela entra, aparece, é uma normal. Mas de vez em quando ela entende, saca? Assim, eu tenho fé de que ela tá entendendo, saca? Quando eu tô falando sozinho no quarto, quer dizer que eu estou gravando alguma coisa. É bom que até quando eu tô conversando com os outros, ela não interrompe, sabe? Mas tua mãe tá no nível Dona Elmira ou Dona Serafina? Não, minha mãe é comportada, ela chega, pergunta se pode falar, sabe, um pouquinho e tal. Agora meu pai não, meu pai chega: Arthur, vai fazer aquilo. Normalmente ele vai fazer aquilo, né? Mas aí, ela fica de boa, só que toma uma surra homérica pro computador de tudo, saca? E eu fico meio bode. Eu acho que minha mãe não tem o save, não tem o Ctrl S, saca? Aprende naquele dia e esquece no dia seguinte. Aí me pergunta a mesma coisa durante normal. Uma semana. Minha mãe também. É que ela só grava as informações na memória RAM, né? É, aí quando desliga, dorme, acabou. Era. É verdade, você sabe como é que é. A mãe do Fat Frog tem a memória RAM, né? Minha mãe, ela sabia só ligar o computador e jogar paciência. Pô, já muita hoje, não, hoje em dia ela não sabe mais, porque ela fala toda que... ela perdeu a paciência, né? Não, ela fala assim... ela sempre fala: ah, mas tá tudo diferente, cada vez que eu vou mexer tá diferente, mudou tudo. Não, é a mesma coisa, é só o fundo que tá mudando. Atualizou, muda o wallpaper, sabe? Muda o wallpaper, assim, daí ela acha que tá tudo diferente. Essas nossas mães são baratas. Micos! Vamos de micos? Micos. Fat Frog, o maior mico que tua mãe já te fez passar. Eu estou no meu segundo casamento. Não sei se as pessoas sabem disso, talvez esse seja o primeiro podcast que eu estou falando sobre isso. Já falou isso pra mim. Então, eu sou um cagarela mesmo, né? mas tudo bem. A minha mãe, ela é professora de yoga, né? E ela tem uma academia. E a coisa de uns 3, 4 anos atrás, ela comemorou os 15 anos da academia dela. Né? Então, o que acontece? Estavam lá as pessoas, amigos e tal, pessoas próximas de um clube lá e tal. E teve a hora do discurso, né, cara? Aí ela tá lá falando do discurso. E blá blá blá, de repente. Aí de repente ela tá falando dos filhos, da vida e não sei o quê. E ela começa a falar sobre a minha vida. Ela, do nada, ela começa a falar assim. E de repente o pequeno Fat Frog, conhece, é claro, chamando de Fábio, né? O pequeno Fat Frog encontrou o amor da vida dele, que mudou a vida dele e que é a companheira dos melhores momentos da vida dele. E eu acho que ela esqueceu que a minha primeira esposa estava lá. Entendeu? É um negócio constrangedor, entendeu? Eu olhei pra ex-esposa assim, ela tava meio que... ela estava educada, entendeu? Ela foi convidada também, tava lá, tal, é amiga, pessoa da família e tal. Hoje a minha ex-esposa é minha amiga e tal. Mas, cara, ficou desconfortável, tá ligado? Ela falando do amor da vida, blá blá blá, falando da minha atual esposa com a ex-esposa no mesmo ambiente, entendeu? Sei lá, acho que ficou... Não, tô confortável, tá ligado? Pra completar, ela só precisava falar. Ainda bem que ele se livrou daquela vagabunda. Eu fiz. Acho que quase falou, né? Ah, essa aí é a cacetada final, né? Ia ser o golpe de misericórdia. Essa ia ser o fatality, com certeza. Snyder, maior mico que mamãe te fez passar. Não, eu pensei numa coisa que ela tinha pedido pra mim não contar no cast. Você vê como eu já... Você vê como já, sabe, já foi possível ser contado no Legcast isso. Mas claro que tu já contou no Legcast, né? Não, não contei, ela pediu pra não contar, não contei. Ah, mas contou no Paranerd, ela nem vai ouvir. Ah, não ouve nem o Leg? Então pronto! Cara, gosto, né, cara? Ainda bem que eu não ouvo o Leg, né? Eu conto tanta coisa lá que ela não pode ouvir. Ah, e vai contar ou não? Ah, vou contar. Então conta. É. Era pra ter entrado no Legcast de Bebedeira dos Outros. É o seguinte, ela bebe cerveja, bebe demais, né? Sempre tem cerveja em casa porque ela toma, né? Sabe? Ela vem pra cá, ela bebe cerveja. Eu não bebo cerveja. Daí faz muito tempo isso aí, tinha o quê? Uns 7 anos, né? Que ela resolveu achar de ser jovem novamente e misturou, né? Na praia. Ou seja, ela caindo no meio da praia e eu e meu pai tínhamos que arrastá-la pra casa porque... Sabe, ela fazia força pra baixo, que ela não aguentava. Não aguentava ficar de pé, sabe? E eu e meu pai carregando ela de volta pra casa, né? Onde a gente tava. Caraca. É, cara, eu parei de beber justamente por causa disso, né? Porque o bêbado fica mais pesado do que ele já é. Imagina alguém pra me levar, cara. Não sei como é. Era é impossível levar alguém pra casa. Que... Eu pensei que você esqueceu seu nome. É verdade, é verdade. Arthur? Minha mãe, ela não tem um mico grande, assim, mas ela tem vários micos pequenos, saca? Vários miquinhos, né? Vários miquinhos, vários miquinhos, sabe? É o maior mico da vida da mãe do senhor B, é o senhor B, entendeu? Então, aí a mãe, tipo assim, tá com todo mundo em família, ela de repente resolve fazer umas paradas loucas. Ah, vamos, você quer? Vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro, dá errado, ela fica aquela cara de pastel, e eu me escondo, né? Por exemplo, uma vez, minha mãe resolveu, ah, não sei o que, vou dançar, não sei o que, pum, no chão, sabe? Só ela levantou, não sei, pum, no chão, silêncio, assim, eu... Ela levantou e caiu. Fez palma na hora, pá! Com a minha mãe, cara, eu acho que o maior mico mesmo que ela já me fez passar de vergonha alheia mesmo, total, foi na festa de aniversário de 3 anos do meu filho, que eu mais a minha esposa estávamos agitando tudo, né? A gente escolheu o salão e o caramba 4. Minha mãe foi de convidada, óbvio, né? Mas de uma hora pra outra ela resolveu assumir a direção da festa, ou seja, ela resolveu coordenar a festa, quis mandar nos garçons, quis perguntar dos enfeites, quis verificar os convidados se estavam bem servidos. Eu falei, mãe, senta quieta ali, fica na tua. Tu é nada, quieta. Fica quietinha, fica. Quietinha, por favor. Ela tem uma mania de ser mandona que... Pelo amor de Deus, Maria, te amo, mãe, mas para, tá? Ela tem a minha mania, minha mãe tem a mania de tomar as frentes das coisas também. Não é bem se mandou, né? Mas é tomar frente de projeto que tá dando errado, sabe? tentar salvar o barco que tá afundando, sabe? Normalmente não dá certo. Você coloca quiser. Lá pra comandar o busão. É, vou ver. É. Não, ela vai pegar o busão e vai consertar. O Renan te sacaneou. O Zayda acabou de sacar. Sim, eu não estou dizendo que não. Fica lá na mapada nele. Tô lá do bonito agora, hein? É claro que esse episódio não é só pra sacanear a mãe da gente, pelo amor de Deus, senão minha mãe depois vai até me matar, apesar de que ela nunca vai ouvir esse programa mesmo, mas tudo bem. Mas a dos outros só a gente pode sacanear, né? É só... A única mãe que vai ouvir isso aqui é a Dona Elmira, então... De repente, né? Se ela estiver procurando... Onde é que meu filho entrou na internet? Deixa eu ver... Ah, filha da mãe, você falou isso de mim? Mísera. uma coisa que tu ama na tua mãe, Fat Frog? Qual é a, sei lá, atitude ou qualidade que tu mais adora na tua mãe? Ela deu uma luz a você. Pois é, cara. Ela fez bem ao mundo, entendeu? Ela me botou ao mundo. Né? Não, eu gosto um bocado da minha mãe. Ela tem mil virtudes. Não é porque minha mãe não, mas é uma pessoa sempre teve à frente do tempo dela, sempre fez um montão de coisas maneiras, e uma das maiores virtudes que eu posso falar, uma das coisas que eu gosto muito da minha mãe, é que ela sempre teve uma palavra maneira para poder falar em momento difícil, sempre, sei lá, passou muito bons valores, entendeu? Eu não tenho nada que reclamar aí dos meus pais, né? Tanto meu pai quanto, né, minha mãe, pessoas assim muito idôneas, muito bacanas, muito gente fina, pessoas muito alegres. E, pô, sim, o que eu sou devo a eles, né, cara? Fazer o quê? Você vê a merda que eles fazem. É isso, cara, pode crer. E aí, Zaider, melhor qualidade de mamãe? Ah, mas então, minha mãe sempre, ela sempre me educou bem, apesar de tudo, né? Não foi ela que me ensinou a mentir, não foi... Cara, muito bom, cara. Puta que... Parabéns. É verdade, cara. Isso aí é todas as manhãs, né, cara? Ensinou a mentir. O primeiro nó de porca que eu fiz não foi supervisionado por ela. Arthur, recupera o fôlego e fala da tua mãe aí. Não, cara, assim, a coisa que eu amo minha mãe é... A comida. É, exatamente, a comida dela, cara. É muito bom, cara. Ó, minha mãe me ensinou a cozinhar, ó. Ó, oh, olha aí. Beleza, olha aí. Já frito muito bem, né? Não, eu não frito ovo, eu não gosto de ovo, mas eu faço carne, vários tipos. Então, tua mãe é só boa cozinheira, tu, é isso? Sério? Não, cara, é que assim, eu não consigo pensar na qualidade, assim. É que eu considero teimosia uma coisa boa e ruim, entendeu? Então, não sei como eu posso botar como coisa boa. Mas também é bom, entendeu? Ficar, ser teimoso, encher o saco o tempo todo pra ficar estudando, de vez em quando ajudou. Tá certo. Uma atitude, ou melhor dizendo, uma qualidade que minha mãe tem, ela é uma guerreira do tipo Xena, cara. Eu sinceramente... Pô, cara, imagina sua mãe vai matando pessoas na rua. Ah! O quê? Tá chegando... Ah! Tinha... Tchá, tchá. Ela sobe o morro junto com o Capitão Nascimento, né? A porrada no Capitão Nascimento, se ela quiser, rapaz. E o Capitão Nascimento já pede desculpas, tá, mal? Chamando a vizinha pra ser a Gabriele. Vamos voltar! Bom, se tem uma coisa que minha mãe faz na vida, e eu tenho um orgulho danado disso dela, ela nunca deixa nada barato. Se ela tá vendo alguma coisa injusta acontecendo, não precisa ser com ela. Pode ser com qualquer outra pessoa, não interessa. Ela não é comerciante, não, né? Se fosse, ia ser sacanagem, não ia poder comprar nada dela. Ela... Cara, eu já vi casos dela tirar a roupa do corpo pra dar pra outra pessoa. Quando ela tava com um casaco, ela viu uma pessoa com frio, ela deu o casaco dela pra pessoa. Cara, isso me dá um orgulho danado da minha mãe, cara. Isso é realmente uma coisa que me dá muito orgulho dela, é o desprendimento dela com as pessoas. Acho que a gente já tá com um material bastante interessante. Queridos, um recadinho pra mãe de vocês, pode ser? Pra finalizar bonito essa brincadeira, no melhor estilo mamãe, mamãe, mamãe. Dona Elmira, minha mãe, eu sei que você tá ouvindo isso. É, mais um pouco a sua mãe tá gravando podcast. É verdade, é verdade. Quem e sabe ela seja um integrante do podcast, né? Ela tem conteúdo, a coroa. Isso aí, cara, minha mãe, pô, grande abraço aí pra senhora, entendeu? Por favor, só a senhora parar de reclamar quando mudar o sistema operacional, entendeu? O botãozinho vai mudar de lugar. Cara, de resto, show de bola. Entendeu? O prazer é ter vindo ao mundo em tuas mãos. Talvez não mãos, mas ok, vamos deixar a mão que fica mais bacana. Um beijo, mãe. Beleza. Zaider, manda um recadinho pra dona Alice. Bom, mãe, eu sei que você não está escutando isso, não vai escutar nunca. Apesar das brigas, que eu sei que não vai ser a última, nem vai ser a... Amanhã estaremos brigando de novo. Eu gosto muito de você. Sem você, eu não estaria aqui, nem estaria vivendo do jeito que eu estou ainda, né? Oh, acho que ele se emocionou. Escorreu, escorreu a lágrima, escorreu. Escorreu. Por Cristo. Manda um abraço lá pra dona Janete. Então, você não vai ouvir isso. Eu vai sim, ela tá escutando agora. Grita aí. É, tá lá gritando. Não, então. Ela tá na porta lá te ouvindo. Olha o bom dela é que se ele falar um pouco mais alto, ela atende. Mas eu sei que você não vai ouvir isso, mas apesar de eu não demonstrar muito, porque eu nunca demonstrei muito afeto, assim, por pais e pai e mãe, né? Eu gosto muito da senhora, né? Aquela coisa de prezo muito pela sua felicidade, né? Oh. Longe de mim, né? Aqueles... Isso aí é com a sogra. Isso aí tá... Assim. E pra finalizar, dona Serafina, que eu chamo ela assim de propósito pra ver se eu enfezo ela. A senhora é dona Serafina. É dona Serafina. A senhora sabe que eu te amo de paixão. Também tô naquela base, você nunca vai ouvir isso aqui mesmo. Acho que eu vou forçar minha mãe a ouvir esse podcast, só de sacanagem, cara. Assim, falaram da senhora lá no episódio lá. Ela vai ouvir. Não, nossa, assim, fala a mão de você aqui, ó. Dá o CD pra ela. Vou botar no MP3, vou botar no ouvido, bota isso aí e fica quieta. Escuta, não faz mais nada. Fica quieta. Não, grava uma fita cassete. Presta atenção. Não, você pega um rádio assim, né? Abre, bota o MP3 dentro e bota pra tocar. Olha só, mãe, que programa de rádio legal. É você que tá falando? Não. Eu sou outro filho. É o Paulo Henrique Amorim que tá falando. Esse babaca tem a sua voz. Tá bom, deixa eu falar com a minha mãe agora. Eu amo a senhora. É o amor que a gente tem, aquele amor de filho pra mãe mesmo. Eu te enfezo muito, a senhora me enfeza também, mas acho que isso é parte do acordo do trabalho, né? Como falou o Fat Frog, né? Tá no contrato. E eu espero que ainda a senhora me enfeze muitos e muitos e muitos anos ainda pela frente. Eu não quero ficar sem esse... Eu amo odiar a senhora. É uma história de bullying de amor, né? Terno. Então, daqui a pouco eu falo pra ela bullying, então ela vai jogar o bullying de café na minha cara. Bom, senhores, pra encerrar, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença dos senhores aqui nesta brincadeira que nós fizemos pelo Dia das Mães, principalmente pelo fato de todo mundo ter aceitado o convite de última hora mesmo. Foi coisa do tipo, pô, mas já tá bom, vamos lá, entendeu? Queríamos ter achado assim semana passada no LiveCast, tudo bem? Né? Ficou um tempo pra achar. Vamos agora aos jabazex finais. Fat Frog, faz um último jabazinho sobre o podcast. É isso aí, gente. Veja bem, você quer ouvir um papo divertido, solto, ouvir pessoas falando bobagens e se juntar a gente para falar bobagem junto com a gente? Podcast, www.podcast.com.br. Valeu, apareça um pouco lá. E, cara, muito obrigado aí pelo convite, prazer mesmo, entendeu? Participar aqui do Para Nerd! Aí vem a vinheta, cara. O prazer foi todo seu. Renan. Muito obrigado, Elias. Obrigado, Elias. Fala do LegCast aí, Renan. Bom, primeiro obrigado aqui pela participação, né? Se não participação, não, cara. Possível, né? Eu que chamo as pessoas. Esse é o problema de podcast, né? Vocês gravam um dia do seu, o outro seu grava do outro, você confunde as bolas. É, né? O cara, você host... Que podcast é esse mesmo? Esse é o meu ou esse é o seu? Eu não lembro. É o meu, o seu ou o nosso? Aliás, se tem uma pessoa, isso é sincero agora, se tem uma pessoa a quem eu tenho que agradecer por esse Paranerd a ser feito, é o Zyder, porque eu simplesmente eu não tinha os usuários do Fat Frog nem do Sr. B no Skype. E eu, os Zyder estão mais próximos de você localmente, né? É, isso é que essa... Geograficamente mais próximo. Verdade. Bom, jabá. Faz favor. Tá, então, primeiro eu queria agradecer por ter me chamado aí pra participar. Fico muito honrado. Eu gosto muito do Paranerd, apesar de eu comecei a escutar muito tarde o Paranerd, mas tudo bem. Antes tarde do que nunca, rapaz. Entre lá no Likecast, nosso podcast aí de cultura pop nerd, né? Essas coisas. É, ainda bem que ele não falou em japonesa, senão eu ia jogar. Eu parei aí. É que a gente não lançou ainda os podcasts, que sempre dá errado. É impressionante, o podcast otaku sempre tá merda. É, já são três, mas tudo bem. E temos lá o... Bom, como falamos aí. Tem lá o Legcast e também tem um Leg alternativo que é o... A conversa crua, né? Nossas conversas cruas que a gente fala coisas ali que não é um podcast mesmo, né? É da onde surgiram os podcasts, né? Sim, nossos... é um papo, né, cara? É só o papo. É o papo que a gente tem antes da gravação, durante, ou então. Aí, galera, vamos conversar? Vamos conversar. Vamos conversar. É. Era o encontro com o seu Natal, é isso? É. Também, né? Começou ali a ideia. E o endereço, ele não falou até agora. www.legcast.com.br, né? O Brand, de vez em quando, me lembra aqueles gatos com um monão, assim. Estranho. Além do Legcast, tu quer fazer mais jabá de quê? É, vou fazer o jabá aqui do Meia Lua X, que tá promissor o trabalho lá, que a gente tá fazendo papo de novo, né? Que é mais... É um papo de gamer, sabe? Sobre os games, algumas polêmicas ou não. Mas, principalmente, focando em afetar o fanboy e o troll, saca? A gente quer isso, a gente quer, como diz, enquanto os outros podcasts do Meia Lua X não querem, sabe, não vamos cutucar o fanboy, pegar mal, a gente quer atrair a atenção deles. Também da page view, né? Né? É. E normalmente mais do que comum, porque cada um F5 pra ver se alguém respondeu o negócio dele. Bom, o endereço é www.meialuax.com. Exato. Com essa, ficamos por aqui. Feliz Dia das Mães atrasados para todas as mães que por acaso ouvirem a Nerd. Feliz aniversário, Nerdmaster. Ah, obrigado também. Feliz meu aniversário. lembraram. Todo mundo esqueceu já. Ele falou no começo do programa. Até ele mesmo, né, cara? E vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang.